A verdade é que o crédito agrícola hoje associa-se aqui a um momento único, que é o momento de jovens da nossa afirmação, que é o Sol Tem Talentos, e os prémios são todos patrocinados pelo crédito agrícola em termos de instituição. O crédito agrícola é um banco de proximidade, é um banco da terra, e por isso hoje, mais uma vez, associa-se e está, é o único banco que está aqui presente, e para nós congratulamos-nos com isso. Como, por exemplo, todas as pulseiras foram financiadas pelo crédito agrícola e por isso é um parceiro importante, um parceiro estratégico nesta dinamização também, e eu espero que seja um bom negócio para o crédito agrícola, porque tenho a certeza que é um bom negócio para a Expo H. E hoje os nossos jovens, com certeza que vão receber prémios monetários, isto é, o nosso Sol Tem Talentos, que há o júri. E por isso eu tenho é que agradecer aqui ao Sr. Administrador, ao Sr. Armando Lopes, que é um homem com o Conselho de Administração, mas é um homem que entrou aqui quando o Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital apresentava algumas deficiências estruturais, fez um grande trabalho, por isso reconhecemos, continua na direção quando o Crédito Agrícola foi liberto da intervenção da Caixa Central, e por isso hoje estamos aqui, para mim é sempre uma honra, como eu disse, trabalhamos com todos os bancos, a Câmara Municipal não trabalha exclusivamente com o crédito agrícola, a Caixa de Alto Depósitos também derivada à nossa cultura até, mas hoje o crédito agrícola também não há ninguém devido, que é um banco moderno, e por isso há aqui também uma relação de amizade. Se houver outros bancos que queiram participar e que nós já desafiamos, estamos absolutamente abertos para isso. Mas não posso deixar de agradecer esta disponibilidade ao Conselho de Administração e ao seu Presidente desta colaboração efetiva com a Câmara Municipal.